Nada pior do que não te ter e ver que outros braços te dispensam beijos falsos, fáceis rimas de prazer. Nada é tão mau quanto